Panorama Agrícola para 26 de dezembro de 2011, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Nós estamos abrindo o programa de 26 de dezembro, segunda-feira, ano 2011, lua nova. Na mesa de som, nos trabalhos técnicos, hoje está o Márcio Peixe. O ditado desta segunda é: no meio da dificuldade, encontra-se a oportunidade. No Panorama Agrícola de hoje, você confere uma dica sobre mel. No Espaço da Mulher, dê limite aos seus filhos. E o mercado agrícola destaca o lançamento da síntese da agricultura de Santa Catarina. Para participar aqui do Panorama Agrícola, ligue 483239-5647 ou envie e-mail para panoramaagricola@sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Tem mel açucarado em casa? Para torná-lo líquido novamente, deixe exposto ao sol, bem fechado, por 2 ou 3 horas. Vem aí as informações do mercado agrícola. Lançada a Síntese Anual da Agricultura de Santa Catarina, um trabalho do CEPA, o Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da EPAGRE. Para falar sobre a síntese, está aqui conosco o chefe da EPAGRE CEPA, Ilmar Boechat. Ilmar, no que consiste a Síntese Anual da Agricultura de Santa Catarina? Mauro, essa já é a 32ª edição da Síntese Anual da Agricultura de Santa Catarina, que é um trabalho que resume os acontecimentos da economia agrícola do Estado. O livro, ele fala dos 27 principais produtos e cadeias produtivas da agropecuária e da pesca de Santa Catarina, detalhando produção, onde se concentra regionalmente, a comercialização, o mercado externo. A versão impressa vai estar disponível somente em março do ano que vem, mas ela está disponível para cópia no site da EPAGRE, que eu vou soletrar, é www.epagre.sc.gov.br, no item Mercado Agrícola. Perfeitamente. E o Mari, como foi esse ano agrícola, ou o que a síntese diz sobre cada um desses produtos, ou os principais deles? Apesar de alguns eventos restritos, algumas regiões, nós tivemos novamente um ano com excelentes condições climáticas, o que redundou em boas produções. Nossos principais produtos ainda continuam a ser as carnes de aves, suínos e bovinos, que são respectivamente o primeiro, o segundo e o nono produto com maior movimentação econômica, e o leite, que é o terceiro, fumo, o quarto. O leite, no caso, Santa Catarina é o terceiro maior produtor do país. É o terceiro produto mais importante na economia agrícola de Santa Catarina. Agrícola de Santa Catarina. Então, e o fumo, o quarto, os grãos como milho, quinto, soja, sexto, arroz, oitavo, e as frutas, maçã, sétimo, e banana, o décimo. Né? Destaca-se que a produção de leite, ele continua incrementando fortemente e é responsável pela maior renda no meio rural. 13% de tudo que a gente tem como renda no meio rural advém do leite. Por isso tantos investimentos em tecnologias aí, é da leite à base de pasto e tal, né? Sim, sim. Porque é uma cadeia que ainda está incrementando e tem muita coisa ainda a melhorar na produção, na produtividade do leite. Que outros dados, Gilmar, a síntese traz para os nossos ouvintes? Nós tivemos problemas com algumas cadeias, com preços, especialmente do arroz, que é um problema que ainda persiste, o que nos alerta para que fiquemos atentos às questões de preço de mercado, para as questões de demanda. Tivemos problema com preço de cebola e de maçã, mas que se recuperaram, né? Depois da queda de 2008, na queda no mercado mundial, As exportações do agronegócio voltaram a bater recordes e o mercado internacional, no momento, esses produtos estão bastante demandados e com bons preços e parece que vai continuar assim. E nós esperamos que continue assim, a fim de remunerar melhor o nosso maior patrimônio, que é o nosso produtor e a sua família, para que ele possa permanecer no campo, feliz e desfrutando de todos os confortos. Correto. Este então aqui no Panorama Agrícola, Ilmar Boechat, chefe do CEPO, Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da EPAGRE. A Síntese Anual da Agricultura de Santa Catarina, lançada recentemente, que está disponível onde mesmo, Ilmar? No site da EPAGRE, que é www.epagre.sc.gov.br, no item Mercado Agrícola. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. No Espaço da Mulher de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a relação dos pais com os filhos. Para educar o seu filho, comece desde a primeira infância. Na adolescência, cultive o hábito do diálogo, da educação por comunicação aberta e franca. Ouça o que o seu filho tem a dizer. Para criar filhos responsáveis, imponha limites desde cedo. Se você que é pai, que é mãe e ama o seu filho não o fizer, alguém lá fora fará da pior maneira. A imposição de limites deve ser de modo claro e coerente. Pode até envolver pequenos castigos. Por exemplo, se seu filho tem de ajudar na limpeza do quarto, se ele não o fizer, já saberá de antemão que não poderá brincar mais tarde. Essa coerência entre a tarefa pedida e não realizada e a proibição consumada é que vai treiná-lo para a vida adulta. A disciplina ajuda no desenvolvimento da autodisciplina. Filhos precisam de limites. Eles até mesmo pedem isso. Dar limite e disciplina ao filho é um ato de amor. E a disciplina envolve educação, correção, coerência e exemplo dos pais. Os nossos filhos precisam saber quais são as consequências dos seus atos. É hora das notícias. O Ministério da Agricultura publicou a Instrução Normativa de número 56 para regulamentar a produção, a comercialização e a utilização de sementes e mudas das espécies florestais nativas e exóticas. Esse grupo de plantas é usado na silvicultura, no reflorestamento ou na recomposição de áreas de interesse ambiental. As espécies nativas pertencem à flora dos biomas brasileiros, como mogno, ipê, jatobá e peroba, entre outras. As exóticas são as que foram introduzidas aqui no Brasil, como eucaliptos e pinheiros. O texto da norma estabelece as mesmas regras e procedimentos para a produção e comercialização de ambos os grupos da espécie. Até então, a regulamentação vigente adotava como base procedimentos gerais estabelecidos para todas as espécies, inclusive as espécies agrícolas. A falta de uma regra específica gerava dificuldade na produção, no comércio e na propagação vegetal das espécies florestais. A norma agora oferece então um ordenamento legal específico a esse sistema de produção do material de propagação das espécies florestais. As exigências entram em vigor em janeiro, mas o prazo para os produtores declararem sua produção vai até o final de abril de 2012. Decreto do governo federal prorroga para 11 de abril de 2012 o prazo para que os produtores averbem as áreas de reserva legal em suas propriedades rurais. A decisão altera pela quarta vez a data para o registro de um decreto de 2008 que prevê penalidades administrativas para infrações causadas ao meio ambiente. Então, prorrogada para abril de 2012 a averbação da reserva legal. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.